aconteceu. Um abraço aí, meu parceiro Melo. Está aqui com a gente. Um abraço, espetou Carlinho também tá na área. Curtindo o nosso animal. A carroça. Estou apaixonado. Então fala. Por isso resolvi falar. Assim, em inglês ruim, que é pra você saber. Já morei no... Abraça aí também o Rubevaldo, é da Coca-Cola de Salira, junto aí com o grande amor Nilza, aqui da carroça. Pra você saber, eu já morei nos Estados Unidos, e é pra lá que eu vou levar você. I want you, I need you, I love you, we're my dream. I want you, I need you, I love you. Alô! Quando te vi, senti no teu olhar toda a beleza de um jardim. Pedi logo uma flor e plantei dentro de mim. Pra te conquistar, fiz de tudo pra dizer que eu te amo. Meu amigo Marquinho tá aqui. Um abraço pra você aqui no tour. Luxuosa Carroça da Saudade. Todos finais de semana eu saio com ela pra beber no bar. Como é que é? Chego, peço uma cerveja, ela pede um copo, não quer mais parar. E aí, digital? Às vezes eu fico invocado. Por quê? Ela bebe mais do que eu. E eu sou um dos papudinhos, papudinho ela é, todas ela bebeu. E eu sou um dos papudinhos, papudinho ela é, bebe. Cine de primavera, meu irmão! Bora! Papudinha, sei que ela é, mas eu amo essa mulher. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Te liguei pra te falar que eu já cheguei aqui. Aonde? Em Belém do Pará. É. Mas já pensei em te buscar. Aqui tem pato no tucupi, também o tacacá. Que tem? Aqui tem emoção, pois o meu coração quer te trazer. Pra junto do povão curtir a tradição de Belém do Pará. Ivan Júnior. Um abraço aí, meu amigo Rafael. Está aqui também com a gente. Um abraço pra você. Vamos lá, filho. Bora, meu filho. Pau na máquina. Gerardo aqui, meu pai. parceiro Jajé, o Danilo, o Aldo, o Valtinho e a galera aí do Carreteu Cobra Negra. Um abraço pra você! Em Belém do Pará. Oi! Mas já pensei em te buscar. Aqui tem paz. Acho que eu vou tomar uma hoje. Também o tacacá. Aqui tem emoção, pois o meu coração quer te trazer pra cá. Pra junto do povão curtir a tradição de Belém do Pará. DJ Tom, vamos dançar a primavera que o homem do alô chegou. Alô. Respeitei meus pais, fiquei louco de amor por você. Uhul! Eu me tranquei no quarto, fui barrado quando ia me encontrar com você. Eu respeitei meus pais, fiquei louco de amor por você. E olha que eu tentei ligar! Tentei ligar, o telefone ocupado. Tentei falar, não consegui dar um recado. Dom, dom, dom, dom. Telepatia sim. Chorei sem ter o teu calor. Meus meninos, tô com o dedo afiado ali, né? Não admitem o nosso amor. Telepatia sim. Chorei sem ter o teu calor. Porque meus pais também não admitem o nosso amor. Então vem! Vem ficar comigo. Amor, eu e você sempre vamos ficar juntos. Você aqui do Tom, ele comitiva lá de Capanema. Um abraço! E o Juninho do Pop Song. Fala, Marilho! Manuel Ribeiro do Magnético. Anderson do Jackson. O novo som do Brega, Adilson Ribeiro. Nosso Braga aqui! Se você perdeu o seu amor, a carroça da saudade está como eu na solidão. Meu parceiro Marco Antônio, um abraço pra você aqui de primavera, curtindo um animal. A carroça da saudade. Estou te esperando, estou aqui. Luxuosa carroça da saudade. Te encontrar alguém. Família

em todo canto só vejo você. Ela quer falar, fala! Eu preciso te falar, também não te esqueci, mas onde você está? Por que não liga pra mim? Meu coração, coração, coração, coração. Eu também sofro com essa solidão. Esta é a luxuosa carroça da saudade da Ilha do Maranhão, a maior referência em saudade no Pará. Agora a sua saudade é de luxo. Luxuosa carroça da saudade. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. E agora? Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Dom. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Dom Máximo! Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. Abraço aí, Ura! Das bancas de novo, da saudade! Um abraço! Mas agora que você está só, e ela vem! Você vem me procurar depois de tudo que aconteceu. Quem agora não quer mais sou eu. Agora a sua saudade é de luxo. Luxuosa carroça da saudade. Vamos dançar primavera! Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Esta é a luxuosa. Nós nas ruas, vamos construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. É a luxuosa despachando indeciso. Luxuosa carroça da saudade. A voz ainda foi seu mais forte refrão. E acreditam nas flores, vencendo os canhões. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Então a gente dança assim, primavera, papai! Necessito de uma mulher, uma noite amor.

vivo sem você. Não convencerá o meu coração. Ainda tenho fé na nossa relação. Meu parceiro Melo! Por esse grande. Bora, Melo, bora pra cima, meu irmão! A reconciliação. Então seja! Banda Mega Pop Show. Aquele dia em que você me deixou, dizendo que não queria saber do meu amor. Não sei por que com você fui me envolver. Fiz tudo o que podia pra não ter que te perder. Mora aqui comigo a solidão. Tá doendo no meu peito, machucando o coração. Espero que você não volte a me ligar. Promete a mim mesmo nunca mais te procurar. Esta é a luxuosa. Agora vou procurar um novo amor que aceite meus carinhos e me queira como eu sou. Só assim, quem sabe, vou te esquecer. Cadê o espetão, hein? Vida bem distante de você. Espero que você encontre outro alguém que te dê muito carinho e te faça muito. Deixa comigo, papai. Sinta minha falta, nem vai. Bater em minha porta, não me peça pra entrar. E aí, Pantera? Não me peça. Ó, oh, porque ainda te amo. Te amo, te amo, te amo. Ainda te amo. Te amo, te amo, te amo. Estamos aqui! Direto dos campos Marajoara para o mundo. A luxuosa carroça. Eu me lembro muito bem, a gente era feliz. Mas de todo aquele amor só resta cicatriz. Não consigo entender por que findou assim. Eu era pra você, você era pra mim. A saudade bate, fere o meu coração. Era. Não é fácil acreditar que tudo foi ilusão. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Já já o barco sai. Essa história pra um final feliz. Todo lugar que eu vou perguntam por você. Indagam se a gente acabou, digo, tem nada a ver. A gente só tá dando um tempo pra poder voltar. Pois até mesmo quem ama precisa pensar. Pensar em fazer tudo ser como era antes. Pensar que não vale a pena ficar tão distante. Pensar em se entregar e abrir o coração. Tá gravando aí, digital? Verdade, amor, não é prisão. Então grava aí o teu status. Essa frase aqui que ele vai dizer. Por favor, grava aí pra mim. Porque o cara vai dizer assim, ó. Faria. Fala isso, Anel. Quem ama, respeita. Isso. Quem ama, não mente. Não mente. Quem ama, não fere. É verdade. Pois quem ama, sente. Sente. O amor de verdade. Que mais? Não é passageiro. É. É pra eternidade. É pro tempo inteiro. E aí? Quem ama, não deixa o outro sozinho. Nem nunca ofende. Sempre dá carinho. Quem ama, apoia. Divide e ajuda. Quem ama de verdade. Por seu amor lutar. E vai a luta! Vai a luta! Um, dois, três! Todo lugar que eu vou perguntam por você. Indagam se a gente acabou, digo, tem nada a ver. A gente só... Rádio Clube! Pra poder voltar. Pois até mesmo quem ama precisa pensar. Pensar em fazer tudo voltar como era antes. Pensar que não vale a pena ficar tão distante. Pensar em se entregar e abrir o coração. Amor é liberdade. Sabe?

desejo louco de te amar. O que que tá faltando? Só está faltando você chegar. Quarteto Animal formado. DJs Tom Máximo, Wellington Franjinha, Toninho e Josias. Saulo Sandros, Seixo está de volta no Caribe. É! Valeu! O coração está acelerado. Está tremendo. E aí, soberano? De vontade. Soberano, né? Desejo. Desejo grande de te amar. Especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sonho. Deixa pra sair nosso parceiro Boca Vira Lata. Ele fez saudade ali pelo salão bailando. Um abraço aqui do Tom. Eu chamo DJ Tom. Como eu achamo DJ Tom. Deus lhe agradeço. Tom, Tom, Tom. Por ela me escutar. DJ Tom Máximo. Por ela me ama. Dá-lhe DJ Tom Máximo. Aqui na Carroça da Saudade. No meu dia me encontrei um caso de amor. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo, como eu a chamo. Essa música não vai sair da cabeça de muita gente. Por ela me escuta. Eu amo como eu amo. Deus me agradeço. Direto dos campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Amigo, e os finais de semana. Esta é a luxuosa Carroça da Saudade, Carroça da Saudade da Ilha do Marajó. Luxuosamente chega pra vocês. Luxo. Ela casou porque de tudo ele tem. Luxo. Carro, casa e dinheiro. Beleza. E ela quer bem. Qualidade. Não casou comigo. Que foi que tu falou? Qualidade. Porque ah, tá. Eu nada tenho. Não casou comigo. Porque eu nada isso tenho. Tudo é Carroça da Saudade da Ilha do Marajó. Só pra recordar, papai! É tão triste viver neste mundo errado e sem fé. Com tantas coisas acontecendo, sem ninguém saber poder. E aí, gerente? Ninguém mais sabe dizer. Vai cair na brecha? O mundo caminha. Então pronto. A gente já não acredita que. Vou tocar o baile! Vai voltar um dia. Esta é a luxuosa. Como será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. Lurival, o que que tem aí? Qualidade. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. Pra que rezar tanto à noite pedindo a paz? E no dia seguinte você planta ódio em tudo que faz. Não adianta dizer que tem fé sem saber em quem acreditar. Se não existir amor em seu coração, nada vai adiantar. Bora recordar! É triste ler logo cedo em tantos jornais. Terremotos, enchentes, tragédias em todo lugar. E sabemos que perto de coisas assim, nada somos se não fosse a nossa fé. Tenha esperança, acredite em alguém, em Jesus de Nazaré. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. Olá, deixa eu dar um convite pra galera que no próximo sábado e domingo tem banda Copas lá do Siquiriba, Betinho Costa e o Gil Costa. Alô! Como é que é? Na praia, quando você passava, eu lhe olhava pelo sol de verão. E o vento que soprava seu rosto e o seu corpo exposto me levou à paixão. Estou a esperar. Esta é a luxuosa. Feliz fiquei. Depois a solidão me acabou. Levou você de mim e não voltou. E eu vivo. viva show. Esta é a luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó. A maior referência em saudade no Pará. Estamos aqui em primavera, meu irmão! A luxuosa da saudade. Na praia, quando você passava, eu lhe olhava pelo sol de verão. E o vento que soprava seu rosto e o seu corpo exposto me levou à paixão. Feliz fiquei, porém não durou muito, lhe perdi. A praia está deserta e aqui estou a esperar. Carroça da Saudade, a luxuosa. Primavera curtindo a saudade de luxo. Búfalo do Marajó. Você me diz palavras bonitas, ah, pra aliviar a minha atenção. E deixa pra sair a cantora Bia Saudade de Salinas. Que está marcando presença aqui juntamente aí com a sua família. Um abraço! Meu mundo. Oi! Não me dá tempo para. Musa do rock! Você é demais pro meu coração. Você é demais pro meu coração. Você é demais pro meu coração. Você é demais pro meu coração. O showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Então, a gente, a partir de agora, fazer uma viagem, mais uma viagem assim, ó. Bora chotear, bora chotear, bora chotear! Safoneiro, toque shot, que eu quero chotear nesse shot. Dança a noite inteira, choteando para o povo apreciar. Safoneiro, toque shot, que eu quero chotear nesse shot. Dança a noite inteira, choteando para o povo apreciar. Dança shot com quem sabe. Abraço aí, galera! Sem noção, Marcelo, Mari, Nete, Branco e toda a galera curtindo aqui. Que eu quero chotear. Ficou triste, quase não existe o que lhe aconteceu. Só por maldade, um cabra chamado Adão. Deu milho com moco e o bichinho comeu. O bichinho comeu. Um abraço aí, JP, o Carlos Sérgio. Milho e a dupla Sigo mais Cinco. O bichinho comeu. Um abraço aqui do Tom. Do milho com moco que o Adolfo deu. Olha, olha, olha o papagaio. Ficou mudo e ficou surdo. Fizeram de tudo pra fazer ele falar. Era um tal de urubaco e papaco que até encheu o saco e ele só fazia olhar. Chamei o doutor veterinário, o negócio saiu caro, veja só. Caramelo! O doutor passou um supositório e na hora de colocar o papagaio falou: no meu não, doutor, no meu não, doutor. Eu estava com febre, mas a febre já passou. No meu não, doutor, no meu não, doutor. Deu um salto de banda e disse: a febre já passou. Música.

Quando veio teu sorriso derramar, esse riso cristalino de alegria, como um beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou, do que ser feliz na vida como estás. Pois felicidade minha é teu amor, que é mais claro que uma noite. Um abraço aí, Cruzeiro. Quando a brisa dessa noite te abraçava. E o Danielson, isso aqui com a gente, um abraço. Um abraço, abraço um corpo de outro amor, como um beijo que essa praia deu no mar. Animal formado. Essa carroça da. Foi a primeira namorada. Logo que te vi, me apaixonei. Meu coração. E aí, Melo? Tendo disparado. Só soma aí, né? Não quis pensar em nada, me entreguei. E a senhora Frangica? O tempo passou. Frangete, na verdade, né? Sem o teu amor. Oi! Com esta grande dor. E aí, Batera? Quero te amar. Vem me encontrar. Como é que tá aí? Beleza. Vou te esperar. Alô, Dorival, como é que tá? Qualidade. Amor, amor, amor. Telefona, por favor. Quero ouvir a tua voz. Quero te falar de amor. Quero ouvir a tua voz. Quero te falar de amor. Olha, por favor, liga pra mim. Quero ouvir a tua voz. Quero te falar do meu amor. Em 2018, Festival da Go. Ela vai estar de volta, meu irmão! Luxuosa Carroça da Saudade. É, papai. Meu coração batendo disparado. Um abraço aí, Paulinho. E a Paulinha, acho que é isso, Paulinha. E a Vanessa aqui. E a Patrícia. E a Tassiana também, o Denilson, um abraço. Louca pra te amar, vem me encontrar no mesmo lugar. Amor, amor, amor, telefona por favor. Quero ouvir a tua voz, quero te falar de amor. Ela sentiu saudade, ela me ligou, e por telefone ela chorou, chorou. Ela sentiu saudade, ela quer voltar. Rapaz, cadê o moleque, franjinha? E ela chora. Ela chorou, de que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela diz que sofreu. Fala de Belém! Sofreu de solidão. E por telefone ela pediu. Jorge Brasil apareceu! E eu a perdoei pra não vê-la chorar. É. Quando a gente ama, é lindo perdoar. Ela chorou de amor. com a gente. Um abraço pra você, o homem do Festival da Gó. E 2018 tem carroça no Festival da Gó, meu irmão. O quarteto animal formado. Saudade no Pará.